E cá estamos nós mais uma vez. Eu, seu narrador. Mas falo sem muita demora, porque o tempo desse programa já passou da metade e os nossos personagens estão na pista de atletismo cheios de vontade. Professor, podemos dizer que hoje em dia tem instrumentos para medir tudo? É assim tão fácil? Mari, os instrumentos, por exemplo, uma régua, apresenta vários graus de precisão, mostrados pela subdivisão da escala. A precisão é avaliada principalmente pelas características do instrumento, sensibilidade, aferição, etc, etc, e do operador, cuidados e técnicas utilizadas na medição. Ainda vale lembrar, quando efetuamos diretamente a comparação entre a grandeza e a unidade padrão, dizemos que a medição é direta. Agora, quando um conjunto de duas ou mais medições diretas é acompanhada de operações matemáticas, temos uma medição indireta. Não podemos esquecer que nem sempre teremos uma medição 100% precisa. Ah, professor, isso aí está começando a ficar mais complicado. Dá para dar um exemplo? Ok, Mari. Vamos lá. Podemos considerar a medição de um comprimento com uma régua cuja menor divisão representa o milímetro. Podemos afirmar que os algarismos que medem milímetros estão corretos. O algarismo que mede décimo de milímetro será apenas uma avaliação e, portanto, é um algarismo duvidoso ou estimado. O algarismo que mede centésimo de milímetro não terá qualquer significado na medição feita. Algarismo duvidoso? Essa é boa, professor. Essas duas palavras não combinam. Algarismo combina com precisão. É estranho, mas tem mais. Algarismos corretos da medição e o primeiro algarismo duvidoso são os algarismos significativos, que constituem a medição de uma grandeza, M. O resultado de uma medição M, de uma grandeza G, deve ser acrescido do seu desvio, delta. Quando o desvio de uma medição não é especificado, o número de algarismos significativos dá a ideia da precisão do resultado. Isso porque se está pressupondo que a incerteza esteja no último algarismo, embora não se conheça o seu valor exato. Pois então veja, há uma diferença fundamental entre precisão e exatidão. A precisão incorpora um intervalo de valores possíveis, dada uma incerteza. Mas a exatidão se refere a um único valor. Nossa, professor, parecia tão simples medir. Mas quando se fala em precisão, o buraco é mais embaixo. Ou mais em cima, né, Mari? Depende do que estamos medindo. Falando em medir, depois do treino de Luiz Paulo Brasil, toda a turma foi para a pista de atletismo. Lá, o pai de Kleber e Mariana se encontrou com seus companheiros de competição. Mais três colegas da empresa faziam parte da prova de revezamento. 3, 2, 1 e... A largada foi dada! Ai, caramba! Será que vai dar, professor? Calma, Mari. Ele tá com um tempo ótimo, mano. É, mas eu cronometrei o tempo dos dois primeiros e eles fizeram acima, com um erro de 5 décimos. Ah, só quero ver. Olha lá. É a vez dele pegar o bastão. Prepara a contagem. E atenção para o tempo da equipe Nova Onda. 6:20:15. E com esse tempo, a equipe está classificada para a segunda etapa da competição. Parabéns! Aê! Não falei que o pai ia arrasar? É, valeu a pena. Marca tempo dali, mede batimento daqui... É, com certeza. As medições estão aí para isso, para ajudar a gente em tudo. Tanto no esporte, quanto na ciência. E aí, meu povo? Gostaram do atleta aqui? Pô, arrasou, hein, pai? É, agora a gente tem que se preparar para a próxima prova. Já fiz as contas. A tua equipe precisa baixar 5 décimos. 5 décimos e a taça tá na mão. Aliás, já tem um plano de treinamento. É? Plano de treinamento? 5 décimos? É. O senhor sabe, né, pai? Eu planejo tudo. Quer ver? Adoraria, filha, mas olha só.